A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você que está pegando com a gente a Onda DX da Voz da Rússia. No ar mais uma edição do programa que é emoção no mundo das ondas curtas, internet e FM. É aqui que você recebe dicas e informações de tudo que está relacionado com o mundo do rádio. Um espaço destinado a todos os DXistas a favor da continuação das ondas curtas. O programa Onda DX é feito para você e por você. Por isso, não deixe de enviar sua carta, seu áudio, sua história. E para nos seguir no Twitter, é muito simples. Acesse twitter.com/OndaDX, twitter.com/OndaDX. Esperamos por você. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Olá, ouvintes da Voz da Rússia, boa noite. Eu sou Danilo Nonato. Eu trago uma entrevista realizada em junho de 2013 com o jornalista holandês Wim Jansen, da Rádio Nederland. Na entrevista, Wim Jansen, jornalista e escritor, ex-diretor-chefe do Departamento Latino-Americano de Rádio Nederland, nos conta um pouco mais como era o antigo Departamento de Língua Portuguesa e Espanhol. Wim Jansen, seja bem-vindo aos microfones da Voz da Rússia. Como era o Departamento Latino-Americano da emissora holandesa? Sim, o departamento era organizado em dois idiomas, o espanhol para os países de habla espanhol, de fala espanhol, e um departamento muito pequeno brasileiro, português, mas com brasileiros somente. Como uma produção para os brasileiros semanalmente e para os espanhóis diariamente. Tínhamos 30 gente trabalhando já, 4 no departamento português para o Brasil e 26 para o resto da América Latina. Você está na Rádio Voz da Rússia. Nós estamos entrevistando o jornalista holandês Wim Jansen, que detém de grande experiência em rádio pública holandesa. Wim, conte pra gente a sua avaliação das emissões de ondas curtas para os dias de hoje. As ondas curtas nos anos 70, 60, 80, 90, a média mais importante para comunicar-se com gente longe, não? A outro lado do mundo. E deu muito feedback em cartas escritas e tudo isso. Mas agora a gente tem informação por internet, por outras maneiras, telefone, e eu acho que a rádio de ondas curtas é uma arte agora, é uma maneira de fazer uma arte de comunicação. E não é um dever de usar ondas curtas, mas é um prazer de usar ondas curtas para gente que são partes deste mundo e temos. Para alguns países é importante o sistema de ondas curtas, por exemplo, para Cuba, mas não é possível de chegar com outras ondas, com rádio direto ou frequência modulada. Não é possível chegar assim em Cuba, porque lá tem uma censura e como onda curta sim se pode entrar no país. Sim. O que foi feito com toda aquela infraestrutura, com estúdios, o que foi feito com os estúdios de redução? Todo na basura, na lixo. Nem lo deram a outro país, nem nada. Tínhamos 12 estúdios e 300 computadores e tudo isso. Se arquivo sim foi guardado, estamos trabalhando desde fora, porque agora não estou parte de Rádio Nederland. estou, como outra gente, guardando o ativo e buscando dinheiro para salvar para sempre todo produzido. Sim. Sim. E agora continuam em árabe, em chino, em espanhol, mas muito pouco em espanhol, e em francês e inglês para a África. Sem emissões de ondas curtas, somente para Cuba, uma hora por semana. Há onda curta, sim. Não é onda curta, não é emissora nossa, mas é, como se diz, alquilar, comprar, hora comprar. Sim. É possível um novo governo, ou mesmo o atual governo, depois de uma crise, reverter a situação de Rádio Nederland, você acredita? Teoreticamente é possível, sim. E acho que, mas não vai voltar à época de onda curta, não. Mas distribuição por outra maneira, por satélite, ou não, onda curta não, mas é no futuro. Satélite ou internet, sim. Hoje nós falamos com o jornalista Wim Jansen, ex-diretor-chefe da Rádio Nederland da Holanda. Na próxima semana voltamos com mais entrevistas no programa Onda DX da Voz da Rússia. A todos uma boa noite.